falava de entre mais humanos, se fizesse o tem gelo? O gelo, tem gelo. Obrigado. Copos, não é preciso não. São dois cafés? Sim. Um encheio. Yeah.

Ensinar a apertar um parafuso, a direita aperta, a esquerda liberta e as coisas caem para o chão. Mas se nós queremos verdadeiramente desafiar a lei da gravidade, devíamos aprender a desapegar. Eu queria ler um texto em PDF que tinha uma cena cortada a dizer uso proibido por cima das coisas que eu queria ler e achei que se calhar até era mais fixe se falássemos sobre as coisas que nós queremos ler, mas não podemos porque estão cortadas de alguma forma como aquele PDF manhoso da net, uso proibido, DJ assistido. O córtex pré-frontal nem sempre está à frente da gente e depois é ferido. No 18 de Brumário de Luís Bonaparte, Marx descrevia o papel invasor do Estado na França do Segundo Império, então ricamente provida de 500 mil de funcionários. Tudo se tornou assim um objeto de atividade governamental. Desde a ponte, o edifício escolar, a propriedade comunal de uma aldeia, até os caminhos de ferro, às propriedades nacionais e às universidades provinciais. A famosa questão do financiamento dos partidos políticos já nessa época se punha. Visto Marx notar que os partidos que à vez lutavam pela supremacia viam na tomada de posse deste enorme edifício a presa principal do vencedor. É algo que soa, ainda assim, um pouco bucólico e, como se diz, ultrapassado. Visto as especulações do Estado e dos nossos dias dizerem respeito mais propriamente às cidades novas, às autoestradas, à circulação subterrânea e à produção de energia eletronuclear, à pesquisa petrolífera e aos computadores, à administração dos bancos e aos centros socioculturais, às modificações da paisagem audiovisual e às exportações clandestinas de armas, à promoção imobiliária e à indústria farmacêutica, ao agroalimentar e à gestão dos hospitais, aos créditos de crescimento, mentira, é aos créditos militares e aos fundos créditos do departamento em contínuo crescimento, agora sim, que deve gerir os numerosos serviços de proteção da sociedade. Sim, e no entanto, Marx continuou, infelizmente, a ser atual durante demasiado tempo, ao evocar no mesmo livro o governo que não toma durante a noite decisões que quer executar durante o dia, mas decide de dia e executa de noite. Executa de noite. Só às vezes parece que essa profissão torna-se rugosa e é muito difícil aterrar. Democracia tão perfeita fabrica ela própria o seu inconcebível inimigo, o terrorismo. Com efeito, ela quer ser julgada pelos inimigos que tem. De preferência reverência a selo pelos resultados que obtém. A história do terrorismo é escrita pelo Estado. Por conseguinte, ela é educativa. As populações espectadoras não podem, por certo, saber tudo sobre o terrorismo. Mas sempre podem saber o bastante para serem persuadidas de que, relativamente a este terrorismo, tudo o resto deverá parecer-lhes aceitável. E, em todo caso, mais racional e mais democrático. A modernização da repressão acabou por aperfeiçoar, primeiro na experiência piloto da Itália com a designação e arrependido, acusadores profissionais, ajuramentados. Esses que na sua primeira aparição no século XVII, quando dos tumultos de Fronda foram chamados testemunhas específicas. Este progresso espetacular da justiça povoou as prisões italianas com vários milhares de condenados, espiando uma guerra civil que não aconteceu. Não aconteceu. Não aconteceu. Não aconteceu. Não aconteceu. mercy. Me and you. Set to do. Set to do. If you don't do. Não esconde que alguns perigos cercam a ordem maravilhosa que ele estabeleceu. A poluição dos oceanos, a destruição das florestas equatoriais ameaçam a renovação do oxigênio na Terra. A sua camada de ozono resiste dificilmente ao progresso industrial. As radiações de origem nuclear acumulam-se de forma irreversível. O espetáculo limita-se a concluir que isso não tem importância. Só quer discutir as datas e as doses. E só com isso consegue tranquilizar, pois aqui uma mente pré-espetacular teria considerado impossível 5 cêntimos. Quanto vales para ti, Paró? Quanto vales para ti própria? quando não estão, foi direito. Mas para, às vezes é preciso um bocado de luz para refletir as coisas. Obrigado, pessoal. Eu estava a ler os comentários sobre a Sociedade do Espetáculo, do Guy Debord. Um livro... Ou seja, ele editou o livro que é a Sociedade do Espetáculo, 30 anos depois, fez aqui uma adenda. Eu sou o José Roberto. Eu sou o Luís Salvador do Ipurri. E pronto, foi a primeira vez que tocámos aqui em Lisboa. Obrigado.